Senhor é. É o meu rochedo, meu escudo. Ele é a minha fortaleza, quem de coração. Exaltado, Senhor, exaltado no céu.